Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um Azul Turquesa aqui no seu canal. São agora 9 horas mais 13 minutos e vamos seguindo consigo até por volta das 10 da manhã. Há momentos em que é bom pensar nas coisas más. Parece estranho, mas faz sentido. É bom pensarmos nas coisas más. É bom pensarmos que nem tudo são mar de rosas. Ou nem tudo é um mar de rosas. Vale a pena pensar que um dia, assim como os outros nos deixaram saudade e tristeza, vamos ser nós a fazê-lo. Deixar também saudade e tristeza. Vamos olhar para trás e pensar: quando for a nossa hora, há recordações tão boas que não são só minhas. E isto dá-nos uma consciência da finitude humana, mas também do quão valioso é viver, de forma que possamos sentir e apreciar a vida de uma outra maneira. A ideia é exatamente essa, que possamos viver no verdadeiro sentido da palavra. Thank you. Thank you. 9 horas 28 minutos. O dia vai correndo, a manhã não vai deixando espaço a saudosismos ou outras coisas do género que às vezes nos impedem de viver. Eu sei, estou a repetir esta palavra muitas vezes, mas é que eu quero mesmo que não se esqueça de algo tão importante como é viver. Não é apenas a vida que nós vivemos. Essa é inata, a não ser que tentemos acabar com ela. Mas a vida que nos rodeia, as pessoas à nossa volta, os sons, as coisas que vemos, aquilo sobre o qual podemos refletir, que não tem apenas a ver com o nosso pequeno mundo. E logo num mundo tão vasto como este, a vida está cheia de coisas fantásticas, basta não as ignorarmos. Mãos que sentem, mãos que segredam muitas razões, vozes que as mãos emitem, emanam, pronunciam, palavras que em algum momento das suas vidas se traduziram em linhas que elas próprias escreveram. Alma sem alma, que vive porque a vida não lhe pode terminar só porque ela o deseja. Sangue que corre nas veias pelo impulso do coração e não do cérebro. Vida que existe porque tem de existir, porque se diz que é pecado acabar com ela. Ah, vida, se tu não fosses tão viva, eu talvez te conseguisse dominar e fazer perceber o melhor dos caminhos. Ah, vida, aquele caminho que eu entendo ser o certo e que não quero que tu não o vejas de outra forma. Mas tu, mais cega do que eu próprio, vais pelo caminho que bem te apetece. Não importa a batida do coração, não importa a intuição de uma cabeça cheia de repleta de razão. Tu é que sabes, só tu, vida. E chegamos ao fim, ouvintes, desta emissão. Espero que passeis todos juntos uma ótima manhã. Até às 10 vamos ficar com músicas que eu espero que lhe agradem a alma. Claro, como não poderia faltar, também a boa música clássica. Começamos com música que eu acho lindíssima. E na versão que é, ainda mais. É a versão de Georg Zamfir, chama-se Concerto de Aranjuez. Até amanhã. Bom dia. Antena Web, Canal 1. Música.